irmão, a maneira que eu falo, se ligue então. 4 anos atrás começou a correria, nessa caminhada fiz a parceria. Letras escritas que relatam dia a dia. Nessa caminhada, curvas perigosas encontrei no meu caminho, mas nunca estou sozinho. Eu e os parceiros traçando o destino, sentindo na pele o preconceito e o racismo. Insisto, persigo no meu objetivo, não vai ser você que vai dizer como eu me sinto, me tirando de moleque, achando que meu rap é que gera violência. Mas pelo contrário, o rap é meu atalho pra sair da decadência imposta por você que assiste a TV, espalhando a injustiça sem ao menos perceber. Nunca pisou na reserva, não conhece a nossa história, mas sai por aí falando um monte de lorota, mas treme quando vê uma flecha apontada na sua cara. E caraí, te pergunto, e daí? Como é que vai ficar? Ha? Como é que vai ficar? Pentei Mokoi, borra pro Inundu, 4MC, ho, ho, bro, ho, ho, bro. Pentei Mokoi, borra pro Inundu, 4MC, ho, ho, bro, ho, ho, bro. Às vezes eu me pergunto o que seria de mim se eu continuasse assim, trancado, confinado, esperando um fim. Somos mais de 15 mil, espremido na reserva, enquanto os fazendeiros ocupam nossa terra. Nativo guerreiro, herdeiros do Brasil, decorra, decorra, homem branco hostil, que mata a massacra pra manter os ganhos. É memória dos professores, mortos em paranho. Justiça, justiça que encontre os culpados. Se fosse ao contrário, estaríamos enquadrados. Mandado de busca em todas as aldeias. Enquanto morre índio, ninguém vem pra cadeia. Território sagrado, respeite o nosso espaço. Devolva nossa terra que pelo seu avô foi roubado. Pentei Mokoi, borra pro Inundu, 4MC, ho, ho, bro, ho, ho, bro. Pentei Mokoi, borra pro Inundu, 4MC, ho, ho, bro.